comida e a informação para tomar a decisão que tua felicidade seja mais parecida. Sou um ser que se acha desprotegido perante riscos e acontecimentos que por mim são produzidos. Perante o dia a dia sinto-me vencido e me vejo algo de repetido que me causa trauma profundo perante uma barreira por mim construída e por cenas que vieram bem lá do fundo. Por esta vida que até agora esta rotina foi mentida, nunca haja rumo ao meu futuro por tantas confusões que vão dentro de mim. Entre parafuso é um modo de vida fortemente duro em que a minha raiva entra no meu corpo como um intruso. Sou mais um adolescente confuso que não percebe aquilo que pensa e que faz. Ideias, matérias e formas de pensamento eu introduzo e ando caminhando em busca daquilo que por agora o meu destino não traz. Temos um sentido, uma só vida. Quando nos sentimos tristes por onde andamos, não vivemos um momento ao máximo e um mau pensamento buscamos. Perante tudo o que fazemos, será que temos alguma passagem perdida? Temos um sentido, uma só vida. Quando nos sentimos tristes por onde andamos, não vivemos um momento ao máximo e um mau pensamento buscamos. Perante tudo o que fazemos, será que temos alguma passagem perdida? Mais um passo, grande mudança da minha vida. O cenário mudou rápido e de maneira agressiva. Um futuro duro e bastante irregular. Subi para uma escada, não tenho um corrimão para me apoiar, mas não desisto, o olhar é cativo. Tenho uma missão e vou cumprir o meu objetivo. Do dia para a noite, da noite para o dia, é no vezes que tenho e não tenho alegria. Pensativo até o momento decisivo em criar a página do meu livro. Digo que o meu objetivo é continuar-me a manter vivo. Não posso vacilar nesta luta constante de coragem e verdade. Eu sou traficante das sementes que plantei, vamos ver os frutos que vou colher. Um futuro é duro, eu sei, mas é de lutar até morrer. Até morrer. I told you when you started.